AM, Rádio Vitoriosa Alto Paranaíba, uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. ZYL 200, 650 kHz. Rádio Vitoriosa, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Agora são 9 horas e 29 minutinhos, 9h29, estofamento Ferrari. Para os ouvintes, jogo de capa, tapete, calafetação, conserto de banco, limpeza de todo estofado, deixando o interior de seu veículo impecável. Esse é aquele cheirinho de carro novo, serviço executado por profissionais de vários anos no mercado. Lá você tem qualidade e rapidez na entrega. Estofamento Ferrari, Avenida Aristides Memória 60, Jardim Paulistano, telefone 3814-8253, tem a direção do meu amigo Marquinho. Estofamento Ferrari. Baú da Eletricidade, a mais completa loja de material elétrico de Patos e região. Lá você tem qualidade, experiência, bons preços, ótimo atendimento, a entrega é super rápida. Lá você encontra cabo duplex, triplex, cabo de alumínio, rodanas para isolação padrão. Baú da Eletricidade, Avenida Brasil 820, telefone 3814-1122, que é a direção do Júlio, do Geraldo e do Baú. Baú da Eletricidade. 9h30, Silveira e Barrinha vai da frente, minha gente. Aí agora são 9 horas e 35 minutinhos, Armazém Central. Ela é a dona de casa que você encontra de tudo para o seu lar. Gêneros alimentícios em geral, produto de higiene e de limpeza. Polvilho da Roça, polvilho doce, polvilho azedo, queijo ralado, queijo fresco, alvos caipira e muito mais. Rua Rio Grande do Norte, 665, esquina com a Rua Barão do Rio Branco, no bairro Cristo Redentor. Telepista 3825-9770 e 3825-9707, em Patos de Minas. Pizzaria Paladar, atendendo você pelo Telepizza e também lá na pizzaria, viu? Você pode ir com a família lá na pizzaria, que você vai ser muito bem servido lá com funcionários lá da Pizzaria Paladar. Silvano, Silvanete Matarazzo, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Zé Bussoi, lá em Passos de Minas. A música vai para você, Sérgio Serginho, Toneladas de Paixão. Agora faltando 8 minutinhos para 10, né? Só não vai embora, né? Quero deixar aqui os agradecimentos aqui ao Armazém Central, Baú da Eletricidade, Chevrolet Patos, Estofamento Ferrari, Lobo de Patos, Pizzaria Paladar, Pneusão Multimarca e Brasil Reparos Hidráulicos. Esses são os nossos parceiros, os nossos patrocinadores de todas as noites aqui no canal 650 da Vitoriosa do Alto Paranaíba. A você, prezado ouvinte, o nosso abraço, nosso boa noite, fique com Deus. Feliz ano novo a todos vocês. Para todos vocês, o nosso programa traz o Padre Zezinho e a oração da família. Boa noite. Vitoriosa Alto Paranaíba, uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. ZYL 200, 650 kHz. Rádio Vitoriosa, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio.